E por hoje chega. Tá legal, Ash. Também hoje aprendi um bocado sobre os Pokémon. Olha que ainda tem muito mais, viu, Cis? Mas isso fica pra um outro dia, certo? Certésimo, Ash! Que isso, Ash? Não tô acreditando. Parece que eles estão lá. Eles estão chamando por você, Ash. É, isso mesmo, Cis. Chegou a minha vez de competir. Ai, Ash, eu não sabia que você era tão querido assim. Olha lá. Eles estão te chamando em coro! Vamos, Cissa, eu não posso decepcionar aqueles que torcem por mim. Mas, Ash, eu acho que você não devia... Vamos, Cissa, não temos tempo a perder! Tá bom, Ash, calma, calma, não precisa empurrar! Não empurra, vamos logo, Ash. Anda! Ah, não me empurra, Ash, calma! Pronto, chegamos. Senta aí e assiste o combate que eu vou enfrentar aquele desafiante. Eu? Assistir o combate? Não quero ver nada, não quero ver. Muito bem, eu estou pronto. Podemos começar. Bulbasauro, eu escolho você! Não, Ash, o Bulbasauro não, Ash. Lembre-se do que disse a sua Poké Agenda. O Charmander tem mais poderes que o Bulbasauro. É, você tem razão, Cissa. Bulbasauro, volte! Pikachu, eu escolho você! Pikachu? Pikachu, cadê você? Cadê o Pikachu, Cissa? Ele tá com você? Ai, que coisa esquisita. O Pikachu desapareceu. Ah, justamente quando eu mais preciso dele. Isso é muito estranho. Usa o Pidgeotto, Ash. Vai lá, usa o Pidgeotto, rápido. Pidgeotto, eu escolho você. Pidgeotto, vai. Pidgeotto, Pidgeotto, cuidado. Olha, Ash, o Charmander tá lançando fogo pela boca. Cuidado, Pidgeotto. Aí ele não vai conseguir, Ash. Melhor mandar ele voltar. Ai, se pelo menos o Pikachu estivesse aqui, eu acho que eu vou desistir. Eu vou mandar o Pidgeotto voltar. Olha, Ash, tá começando a chover. Nossa senhora, isso aqui é sorte, hein? A chuva vai apagar o fogo da cauda do Charmander. Nós vamos vencer, Cissa. Nós vamos vencer. Vencemos! Você venceu, Ash! Rápido, tira o Charmander da chuva, senão o fogo dele se apaga e ele nunca mais vai poder lutar. Pronto, Charmander, agora você é meu. Parabéns, Ash! Você soube lutar e venceu com um novo golpe. O golpe de sorte. É verdade, eu tô muito feliz. Agora eu tenho um Charmander. Ele não é uma gracinha? Ah, ele é muito lindo. Vem cá, vem, vem bonitinho, vem. Ah, essa festa não poderia ser melhor. Só tem um porém. Por que que o Pikachu me abandonou assim no meio de um combate? Isso não é típico dele. Nunca tinha acontecido isso antes. O que aconteceu com o Pikachu, hein? Cadê ele? Ash, olha aqui esse bilhete, ó. Agora tá explicado o sumiço do Pikachu. Ele não fugiu, não. Nem se recusou a lutar. Não? Então o que que aconteceu? O Pikachu foi raptado, Ash. Ele foi raptado. Ah, não. Quem faria isso com o Pikachu? Foram eles, Ash. A equipe Rocket. Ah, isso não vai ficar assim, Cissa. Eu vou recuperar o Pikachu, nem que seja a última coisa que eu faça nesse mundo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir jamais. Eu juro, onde quer que você esteja, eu vou pegar você de volta, Pikachu. Eu vou pegar você de volta. Conseguirá nosso herói recapturar seu Pikachu, livrando-o das mãos malignas e poderosas de Jesse, James e Meow da equipe Rocket? Esta é uma história a ser continuada e que fica para o próximo e eletrizante episódio de Os Segredos de Pokémon, capítulo 4. Breve nas bancas. Não perca. Pikachu, volte! Oh! Oh!